Depois ver a tradução do Corão na Surat Al-Waqi'ah, está descrito isso. Allah diz: nós criamos elas numa nova concepção, uma criação nova que você não imagina como será. Tornamos elas todas virgens, por mais que elas se relacionem, elas continuam sendo virgens. Especialistas no agrado e no afago e no carinho aos esposos. Numa idade única não envelhecem jamais. Essa é a descrição particular. Falamos da descrição geral. Para aqueles que se iludiram com a beleza artificial das mulheres da vida mundana, e se ela for uma mulher crente, muçulmana, é muito aceitável isso. Mas o problema é para aqueles que se iludiram com mulheres maquiadas, mulheres distantes da religião, mulheres como se fosse algo artificial. Compare isso às mulheres do paraíso, não existe comparação. E o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sempre que ele via algo que agradava a ele da vida mundana, dizia: oh Allah, certamente a vida derradeira é a melhor vida. Tudo que você vê de coisas belas aqui, de ornamentos, de palácios, de mulheres, de tudo que você vê, saiba que o que está reservado no paraíso supere muito isso. E seria bom se nós tivéssemos esse hino para todos nós, se esse fosse o nosso grito de guerra. Oh Allah, labbaika, quer dizer: estou aqui atendendo. Por quê? Porque a vida derradeira é a verdadeira vida. E as pessoas que viveram para a vida derradeira conquistaram essa vida e a vida derradeira. E aqueles que vivem somente para essa vida não vão conquistar nem essa vida, vão passar por turbulências nessa e vão ser perdedores na outra. Essa beleza toda descrita no paraíso, ela é incansável. Você não vai se cansar dela, você não vai se sentir de alguma forma assim, poxa, mas todo dia a mesma coisa, não. Ela se renova cada vez, porque a beleza no paraíso, ela aumenta, como citado no hadith do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, que no paraíso existe um lugar, um mercado, vamos dizer, que as pessoas vão até lá, e quando eles chegam naquele lugar, todas as sextas-feiras visitam aquele lugar, um vento os alcança e faz eles se embelezarem cada vez mais, e quando voltam para suas casas, os familiares dizem: vocês estão mais belos hoje do que na hora que vocês saíram. E eles dizem para os familiares: também vocês, aumentou a beleza de vocês da hora que nós saímos até agora. Essas são coisas que todo mundo desejaria no paraíso. Mas o desejo maior, a felicidade plena, o topo de todo, que vai fazer a gente esquecer do próprio paraíso, inshallah, e que Allah permita que isso aconteça, é quando as pessoas sentem saudades de Allah Azza wa Jalla. E certamente, nessa vida que nós passamos, ou as pessoas que passaram essa vida, com os corações ligados a Allah Azza wa Jalla, se inclinando e se prostrando para Ele, suplicando o Seu nome, mencionando Ele em todo lugar, fazendo as coisas que agrada, se livrando das coisas que desagradam a Allah, viver os momentos dEle nessa vida ligados a Allah Azza wa Jalla. Fatalmente, quanto mais você se liga a uma coisa, mais você sente saudades dela. E fatalmente, aqueles que mais se ligaram a Allah aqui, sentirão mais saudade dEle lá. E eles então serão chamados, aclamados, convidados, para que visitem Allah Azza wa Jalla de alguma forma, visualizem o majestoso, a majestosa face de Allah Azza wa Jalla. Allah chama e diz: moradores do paraíso, algo mais lhes falta? Querem algo para que eu possa aumentar? Eles dizem: oh Allah, estamos satisfeitos, nos livrou do inferno, nos introduziu no paraíso, hoje estamos plenamente satisfeitos. Nesse exato momento, uma barreira é retirada, e as pessoas então passam a olhar para Allah Azza wa Jalla, conseguem visualizar o Criador. E o mensageiro diz: nenhuma felicidade, nenhuma recompensa é comparada com a alegria de conseguir, a alegria de conseguir visualizar a face do Clemente, a face de Allah Azza wa Jalla. Nós pedimos que Allah permita que isso aconteça com nós, que nos faça firme na religião, nessa vida mundana, que merecemos o paraíso, inshallah, e que sejamos entre aqueles que merecem serem convidados para visualizar a majestosa face de Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Lahu alhamdul hasan.